Bem, amigos da Rede Globo, haja coração, amigo. É teste pra cardíaco. Porra, meu, esta grande fera 8 e 7, meu. E com essa imitação, majestosa imitação de Galvão Bueno imitando o Faustão, que eu começo este BaiaCast especial. Primeiro BaiaCast de junho. De junho, todos... Mordi minha língua, caraca. Haja coração. Em junho, todos nós sabemos que haverá um grande evento mundial na Europa que envolve bola de futebol. Acho que tu já sabe do que eu tô falando, hein? Futebol aí na Irlanda, só aqui no BaiaCast, cobertura 24 horas, a maior... Não, brincadeira. É mês de Copa do Mundo, dia 14, agora começa mais uma Copa do Mundo, né? Que é o Brasil em busca do hexacampeonato, já desde 2006, né? Que a gente ganhou em 2002, a última vez. E aí, né, já tá na hora da gente ganhar. Por quê? Porque se formos parar para analisar o mercado de faixas de cabeça, pulseirinhas de né, aquelas pulseirinhas que tinha na época, lá para 2000 e pouco, aquelas pulseirinhas de borracha, né, camisetas, esse mercado está um pouco defasado, já que os produtores não estão precisando atualizar, né, a camiseta, porque a gente está lá em busca do Hexa já há bastante tempo, mais de 10 anos, 12 anos que a gente está em busca do Hexa. Então já está na hora da gente ganhar, porque aí vai ter que fazer camiseta do Hepta, e faixinha do Hepta, e bandeira do Hepta. Tá certo? Então, antes, esse episódio vai ser sobre curiosidades sobre a seleção brasileira. Algumas curiosidadezinhas que eu separei por aqui, para mostrar a importância do Rio Grande do Sul na seleção brasileira, a importância da cidade de Pelotas no Rio Grande do Sul para a seleção brasileira, não só com a convocação do Tyson, né, uma grande surpresa, mas estou torcendo para o Tyson, e não só lá pro tinha um capitão aquele que foi capitão por um tempo, o Ederson, que até chegou a ser, ele saiu porque se lesionou num treino, enfim. Vai ser fun facts hoje, hein? Curiosidades, tá? E sempre lembrando, assina o BaiaCast nos teus aplicativos aí pra tu não perder nenhum programa, né? Entra no baiacast.blogspot.com, que vai ter lá todos os links, o Instagram, Facebook pra tu curtir a página, todos os episódios já disponíveis, que tu pode só dar um clique. E apenas um clique você ouve o Baia no seu ouvido. Vai ouvir onde, né? No umbigo que não vai ouvir, né? E também, meu, te inscreve no canal do YouTube. Eu não sei se quando tu tá ouvindo isso, a gente já quebrou a meta, né? Que a meta é o quê? 20 inscritos. E quando a gente tiver 20 inscritos no canal do YouTube, eu vou fazer um vídeo de comemoração de 20 inscritos. Então, meu, te inscreve lá no canal do YouTube, porque vai ter, além dos episódios também serem upados lá, upados, que é um termo jovem, uma brasileirização do termo upload, né? Porque quando a gente faz um upload na internet, a gente está subindo um arquivo, né? Up, cima, né? Vamos lá comigo, up, cima, load, é quando a gente carrega. Então, tu carrega em cima da internet, olha só, que conexão bacana. E aí, a gente no Brasil, a gente fala upar, porque a gente transformou o upload num verbo. Então, eu upo, tu upas, eu tenho que upar, né? Eu upei ontem. Tá. Caraca, eu perdi meu raciocínio de tal maneira. Tá. Ah, é? No YouTube vai ter os episódios aqui do podcast também, de vez em quando. Vai ter uns videozinhos, uns bastidores aqui. E por aí vai, tá bom? Então, vamos para as curiosidades. 10 curiosidades que eu separei aqui. Algumas tu já deve saber, outras tu não deve saber. Então, fica ligadinho, caneta e papel na mão, para anotar as curiosidades. Ou só ouve mesmo e aproveita o episódio. A participação da seleção brasileira em Copas do Mundo começou lá no longínquo 1930, com a primeira edição do torneio, que foi sediado lá no Uruguai, aqui nos nossos vizinhos aqui. E a seleção entrou num triangular, né, que hoje o modo de competição da Copa, né, o formato da Copa do Mundo são quadrangulares. Eu acho que estou falando muita besteira, mas é tipo, são grupos, vários grupos de quatro, e aí desses quatro sai dois, e aí vai para os oitavas, para as quartas, para as semifinais, né? Então tá, entrou num triangular com a Iugoslávia e Bolívia. Daí ela ganhou da Bolívia, mas perdeu para a Iugoslávia, né? E aí ela foi eliminada logo na primeira fase. A nossa seleção tá junto com a Alemanha num seleto, olha só que ironia, num seleto grupo, né, numa seleta dupla de seleções que participaram de todas as edições da Copa do Mundo. Então, desde 1930, a gente, ó, tá todas as Copas buscando o Hexa, né? Que é tudo que toda seleção quer. A que é considerada a melhor seleção brasileira da história das seleções brasileiras não ganhou a Copa do Mundo. Que triste isso. A equipe, treinada por Tele Santana, num longínquo 1982, foi eliminada para a Itália por 3-2 na segunda fase da Copa do Mundo. Mesmo com o mau resultado, né, que a gente acabou sendo eliminado, a seleção ela meio que marcou uma geração e é considerada até hoje como o melhor grupo da história da seleção brasileira. Inclusive a seleção de 70, a seleção de 82, que é muito, que está toda lá anotadinha nos livrinhos do Guardiola, lá o técnico que é agora do Manchester City, né, o técnico lá do Barcelona, Bayern. É nessas seleções que ele se inspira para fazer o trabalho dele frente às equipes dele. Em 1982, o time esse que não ganhou a Copa do Mundo, que é a melhor seleção de todos os tempos, estava lá o Valdir Pérez no gol, o Oscar e o Luizinho na zaga central, os laterais Leandro e Júnior, Falcão e Cerezo na volância, Éder, Sócrates e Zico no meio-campo, servindo ao Serginho, que era o camisa 9. O uniforme original da seleção. Ah, não, esse aqui. Essa curiosidade é massa, a importância de Pelotas para a seleção brasileira. O uniforme original da seleção brasileira não é esse que a gente conhece hoje, a seleção canarinho. O uniforme que a gente conhece hoje, né, os amarelinhos, pá, só fez a sua estreia na Copa de 54. Até lá, o uniforme que a seleção usava era branco, e aí depois da derrota para o Uruguai na Copa de 50, a primeira sediada aqui no país, que foi conhecido como Maracanaço, né, que foi 2-1, se não me engano, ou 1-0, não sei. E aí, e o baque foi tanto que o jornal Correio da Manhã, lá do Rio de Janeiro, fez um concurso nacional para escolher um novo uniforme da seleção brasileira. E aí a regra para tu que assim, aí as pessoas de todo o Brasil podiam, não sei se era assim, mas enfim, as pessoas mandavam os designs que elas tinham pensado para o uniforme. E aí, né, o melhor, não sei se foi votação e tal, ia ser escolhido como o novo uniforme da seleção brasileira. E a regra era bem simples, era tu tinha que botar todas as cores da bandeira no uniforme, que é o amarelo, verde, azul e o que mais? O branco. É o branco. Tem gente que pensa que o preto que o Ordem Progresso é pintado de preto. Não é. Engana-se você. E aí, o vencedor desse concurso foi o gaúcho pelotense Aldir Schley, com o design clássico que a gente conhece hoje, né? Que era a camiseta amarela com as barras verdes, a manga e a gola, calção azul e meia branca. E uma curiosidade dentro dessa curiosidade é que o Aldir Schley é torcedor da seleção do Uruguai, então ele não torce para o uniforme que ele projetou. E falando desse Maracanaço, tem ainda nessa disputa aí, essa discussão, que é o 7-1 é maior que o Maracanaço, e em termos numéricos, né, evidentemente que é, porque pô, a gente perdeu de 7-1, cara. A gente levou 5 gols em um tempo, tipo 45 minutos, 5 gols. É muito gol, cara. É muito gol. Então, eu acho que depois do 7-1 a gente poderia ter mudado a cor do uniforme, quem sabe, né? Mas não, esse uniforme dessa seleção desse ano tá bonito esse uniforme. O jogador com mais partidas, outra curiosidade, o jogador com mais partidas em Copa do Mundo pela seleção não é o Pelé, que muita gente pensa, pá, mas o jogador Pelé não é o Pelé. É o Cafu, lateral, capitão da conquista de 2002. Ele participou de 4 edições de Copa do Mundo. 94, que a gente ganhou. 98, que a gente perdeu. 2002, que a gente ganhou. E 2006, que a gente perdeu. Então ele tem lá um, como é que é, um saldo aí de 50%, né? Participou de 4, ganhou 2. Tá no lucro esse moço. Eu não participei de nenhuma, não ganhei nenhuma. Olha só. Até a Copa de 50, as seleções elas não usavam padrão de numeração na camiseta. foi só na Copa de 50 aqui no Brasil que a seleção começou a usar, adotar o modelo padrão de, né, de, ah, tu é o 27, não, não, não é 20, são só 23, tu é o 23, tu é o 11, tu é o 5 e tal. E a curiosidade, dentro da curiosidade novamente, o Pelé foi o único a vestir a camisa 10 em 4 Copas do Mundo. O Zico, o Rivaldo e o Rivelino conseguiram vestir só 2 vezes a camisa 10, né, em Copas do Mundo. Vamos ver se o Neymar aí, ó, essa já é a segunda Copa que ele vai de camisa 10. Mas de novo, vamos supor aí 2022, é 2022, vamos ver se o menino Neymar aí brilha com a camisa 10. Até a Copa de 2014, o Ronaldo Fenômeno, Ronaldo, ele era... brilha muito no Corinthians. O Ronaldo, ele era o maior artilheiro das Copas do Mundo, com 15 gols marcados na competição. Essa marca mudou de nome na última Copa aqui no Brasil, quando o alemão Klose marcou 2 gols no Mundial. Um deles, adivinha onde que ele marcou o gol? Adivinha onde é que esse alemão marcou o gol? No 7-1 lá no Mineirão, na semifinal contra o Brasil. Ou seja, a gente foi humilhado, perdemos na semifinal e ainda tirou a marca do Ronaldo, né? Se bem que só faltou o técnico da Alemanha fazer gol na gente, que pelo amor de Deus. E 31 de agosto de 1969, o Brasil estava disputando as eliminatórias para a Copa de 70. O Pelé fez o gol da vitória brasileira contra o Paraguai no Maracanã, jogo que foi registrado o maior público pagante da história do estádio. 183.341 pessoas dentro de um estádio. Meu, é gente a dar com pau. É muita gente, pelo amor de Deus. Imagina os banheiros, a fila do banheiro que tava para esse jogo. Nossa Senhora. Desde 2001, a seleção é marcada por uma hegemonia gaúcha na área técnica, né? Com exceção do Parreira, que ele é carioca, que ele treinou a seleção entre 2003 e 2006. Mas depois, sem ele, todos os técnicos da seleção eram gaúchos. O Felipão assumiu a seleção no finalzinho de 2001, na Copa de 2002, daí veio o Parreira e tal. Depois o Dunga assumiu o comando da seleção entre 2006 e 2010, foi na Copa, né? Mano Menezes entre 2010 e 2012, depois volta Felipão, depois volta Dunga, e agora no comando da seleção, desde 2006, está o Adenor Leonardo Bach, o Tite. E ó, pra quem gosta de... né, que é supersticioso, ó, se tu, a gente tá em busca do quê? Do Hexa. Hexa, que são 6 títulos mundiais. Hexa, 6. Adenor Leonardo Bach Tite, se tu contar as letras desse nome e tu somar ali, né, tu pensar, tu mentalizar o ano em que ele assumiu a seleção, o quê? 2016? Não sei se tu tá, né, acompanhando meu raciocínio. Isso quer dizer... nada, na real, nada. Não quer dizer nada. Talvez o Tite é um bom técnico, talvez ele traga o Hexa pra gente. Né? Mas em questão assim de, ah, ano que ele assumiu e tal, ah, é que é os nomes dele, não quer dizer nada. Né? Desculpa. A seleção brasileira é a maior campeã do torneio, tendo vencido as edições de 58, 62, 70, 94 e 2002, ó, quem sabe agora isso aqui mude. Vamos torcer aí pro Hexa no MEC, é no 2018, lá na Rússia. E é isso, né, pra falar de futebol. Não, eu gosto muito de futebol, né, pra quem me conhece, uma das profissões que eu sempre quis ser era técnico de futebol. Eu acho uma profissão muito legal, mas eu não entendo muito de futebol. Tipo, ah, sei o nome de alguns caras e tal. Tenho mais preferência de jogador, mas enfim, vamos torcer para que o Brasil ganhe a Copa do Mundo. Ou não, também. Mas não quer torcer, não torce. É teu direito, fica no direito teu. Tá bom? Espero que tu tenha gostado desse episódio. Eu vou me despedindo aqui, tá? Mais uma vez, te inscreve nos negócios do Baia, te inscreve lá no Instagram, no YouTube, e para ouvir também os episódios lá, né? No iTunes, essas coisas, parada toda. Acessa lá o baiacast.blogspot.com para tu ter acesso a todos os episódios do podcast, tá bom? Então um beijo no coração de vocês, tá? E até semana que vem. Um abraço e falou!